A Bíblia para mim, episódio 9. Os dois pecados que levam para o inferno. Parte 1. Até onde posso dizer, há somente dois pecados que resultam na condenação eterna. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um deles, que veremos agora. O outro veremos no nosso próximo episódio. Então vamos lá, Mateus capítulo 12. Vamos ver o que Jesus fala sobre esse pecado. Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versículos 31 a 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nesse contexto, que inicia lá no versículo 22, Jesus curou um cego e mudo, e os fariseus, com inveja desse que agora via e falava, diziam que o poder de Jesus contra os demônios vinha do próprio príncipe dos demônios, o líder e chefe deles, Beelzebu, Satanás. Ora, sabemos que o poder de Jesus é o poder de Deus, operado pelo Espírito Santo. Ao apontarem o dedo para o Espírito Santo no Senhor Jesus e o chamarem de poder do demônio, os fariseus rejeitaram o poder de Deus no mundo e também em suas próprias vidas, dizendo maldade contra o Espírito Santo. Com isso, invocaram para si o juízo de Deus contra um pecado sem perdão, nem nesta era, nem na era vindoura. Há duas características importantes desse pecado. Em primeiro lugar, é uma ofensa consciente. Os fariseus, pessoas instruídas nas Escrituras, eram inteligentes o suficiente para saberem que não havia cabimento na sua acusação. Jesus demonstrou isso muito bem. Se Satanás está lutando contra si mesmo, não tem como manter seu reino. Logo, como dizem que uso o poder dele para expulsar os demônios? Aliás, se eu os expulso pelo poder de Satanás, aqueles entre vocês, os seus filhos, que também fazem isso, por quem eles expulsam? Veja os versos 25 a 27. Os fariseus, portanto, podiam ver o poder de Deus. Não foi ignorância, mas por maldade falaram contra o Espírito Santo para desacreditar o Filho de Deus. Outra característica desse pecado, ele foi cometido quando Jesus Cristo estava fisicamente na Terra. Entendo que isso não pode ser repetido no presente tempo em que Cristo está no céu. Por quê? Porque aquele em quem está a plenitude do Espírito não está de corpo presente aqui conosco, e somente Ele faz toda a vontade do Pai pelo poder do Espírito. Assim, ao se rejeitar conscientemente o poder do Deus vivo que veio em carne, ofende-se o Espírito Santo, que foi como os fariseus fizeram. Mas quando rejeita-se uma obra miraculosa hoje e fala-se mal contra o homem ou mulher usado para isto, há o fator da incerteza e da incredulidade também. As pessoas podem não estar prontas para crer ou podem, crendo em Deus, duvidar da fonte desse poder. Pois, novamente, não é Deus em carne que está operando em sua frente, mas alguma pessoa. Não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, assim entendo. Não é um pecado sem perdão duvidar de um milagre ou de sua origem dita divina, até porque hoje somos advertidos a ter cautela pelos falsos profetas que se levantam pelo mundo, que invocam o nome do Senhor e fazem milagres, mas não são conhecidos do Senhor. Você pode conferir em Mateus 7, versículos 15 e versículos 21 a 23. Mesmo que se defenda a possibilidade de cometer esse pecado hoje em dia, não há como dizer que é imperdoável. Porque depois que Jesus disse essas palavras, ele virou outra página, a página da sua própria vida, que diz em João 3, 14 a 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me despeço em nome de Jesus.